Noite infeliz, cuspó cheio de nariz, cara de pau fala mal e se banha de verniz, escorrendo, jorrando veneno, pique chafariz, feliz ilusão, pino juiz, vacilão, aprendiz, fez feio, não consegue cortar o mal pela raiz, período integral por dinheiro, pique meretriz, aí se dá mal, reputação abalada e caída, você marginal, alucinado, viciado em cocaína. Ferida que deixa cicatriz, mas não cicatriza. A vontade vem que nem sede, você bebe e tem recaída. Pulseira, baladeira, bebedeira, transadeira. Abre a carteira, tira o cartão, estica a carreira. Ingrata, te beija, te abraça, te rouba, te mata. Seu pessimismo é bem maior que o teu otimismo. Rasteira, cegueira, fundo do poço, beira do abismo. Umbanda, curandeira, São Longuinho, espiritismo. Mesmo você cheirando por algum motivo. Religião, crença, placa, templo é relativo. Pode tentar de tudo, quem liberta é o Deus vivo. Tô nem aí se colocar um ponto definitivo. Deus vem, põe uma vírgula e continua sua história. Pra honra dele e dele é a glória. Tenha fé, Zé, acredite na sua vitória. Ajoelhe e ora, libertação e cura, implora.